de November Alfa sobre a rotatória, visual com campo. Continue comprou da rotatória. Ingresse na perna do vento, da pista 10, ok? O senhor vai ingressar aqui pelo setor norte, próximo aqui à estrada do Coco. Ingresse pelo setor de Lauro de Freitas aqui, ingressando na perna do vento. Feira 28. Cliente vai ingressar na perna do vento da 10 por Lauro de Freitas, pela Unime, Índia November Alpha. Correto. Na final da 10. 4-5 autorizado, 2704. Ok, tá iniciando. O Eco Delta mantenha o setor de Itapuã, ok? Mantenha o farol de Itapuã e aguarde para o cruzamento da final da 10. 0 autorizado, Elias, corrigir 128.612. 8-6-7-2-0. Zulu Juliette Serra atingir Paripe, efetua esperas visuais naquele setor com curvas pela esquerda. Zulu Juliette Serra. Vai bater o setor, mantendo 1-2-7, aguardando a autorização do Juliette Serra. 2704 estimado para pouso natal. Certo, 2250. 720, sinal 10 baixou e travou. 6720 na UFJ, já avistado. Já chegou. Helicóptero, setor sul, linha. Ingressando na perna do vento na 10 também não interfere, tá? Zero. O vento é 1-10 graus, 2-9. Autorizado o pouso 1-10, informa sua transmissão por vezes com clareza 2. Ciente Web 6720, como recebe agora? Agora sim, clareza 5. Ciente. Prova que Luiz que mantendo a minha escuta. Capo Delta, como recebe a torre? Mike Eco Delta mantém ainda o setor de Itapuã, nós temos um citation para decolagem da 17. O seu vai ser o número 2 para aproximar. Oi Salvador, boa tarde, voo 395 estabilizado, Ereta X-Ray. Voo 395, reporte passando o externo, o ajuste 10 no ano. B11, voo 395, reportando. Ember Alpha, mantém agora a proa de buraquinho, ao sobrevoar esta área, ingresse na perna do vento da 10. Quem quiser manter a proa de buraquinho, após sobrevoar o setor, vai ingressar na perna do vento da 10, Índia November Alpha. Charlie Mike Papa, maintain position to express on final runway 10. Afirmativo, mantém esperas nesse setor Zulu Juliette Serra, curvando pela esquerda. Mantendo Zulu Juliette Serra. Prova que Luiz que chama a torre 118.6. Externo, voo no 395, marcha travada. Gente, voo no 395, informa o tráfego de helicóptero no farol de Itapuã, sobrevoando mesmo, a 510, não interfere na sua aproximação. Aguarde pista livre. Aguardar pista livre no 395. Tem rotatória, Bravo, ok, Whisky. O 251, não termo 3325. 76720, solo 03, libere à direita e chame o solo. Ano 2171. 1211, ADN 720. Índio November Alpha, posição. Ingressando agora na perna do vento da 10. 660 agora pela direita, reporte novamente na perna do vento da 10. 360 pela direita, reportará reingressando na perna do vento da 10, Índio November Alpha. Livre o pouso na 10. Vento é de proa, 149. Autorizado o pouso na 10, 1395. Mike aqui Delta, visual para a nave da proa, na final da 10. Sonho de cruzar final da 10, a reta quase do Moing. Fiz cruzamento da final da 10, a reta quase da aeronave da Gol, fica nessa aí. Mike F Delta e aguarde para girar vaso. Zulu Juliette, por favor, rotatória. Direto rotatória, Zulu Juliette. Mike X Delta avistado, mantém ainda a perna do vento do circuito não padrão. Temos um Citation alinhado na 17, aguarde para girar base. O Charlie Mike Papa, clear to take off runway 17, 110 degrees, 09 knots. Pay attention due to wake turbulence from Boeing 737. Juliette, prossiga. Da 17. Uno 395, no solo 05. Direita 121, decimal 1, o solo. 211, livrar, agora 395. Índio November Alpha, número 2, agora para aproximação. Direto na perna do vento da 10 e aguarde para o pouso. Índio November Alpha, voltando na perna do vento da 10, aguardará para o pouso, número 2 na aproximação. Charlie Mike Papa, Airborne at 06, call departure on 119 at decimal 35. Charlie Mike. 119 35, Charlie Mike Papa, good afternoon. Mike Echo Delta, VIP 17. Vento 100 grau, 099, check train. Sente, gol no 925. Alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, gol no 925. Ô, Torre, o gol no 395, volta. Gol no 395, tente novamente em 121, decimal 10. 2-1-1, obrigado. Tenta visual com a 1-7. Lu, Juliette Serra Salvador? Consiga. Inicie mais um 360 pela esquerda. Tentuando 360 pela esquerda, aguardando o Lu Juliette Serra. Mike Alpha, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Para 2000 LS, Zulu Juliette Serra, 360 pela esquerda, tem um tráfego bem na sua posição, 12 horas, 3 milhas à frente. Aqui Luiz, que confirme, dá visual com o tráfego à sua frente. Ok, intercepte a final da 17 agora e aguarde liberação para o pouso. 3, identifique, chegada a ponto, desça até o 040. 040, pode considerar que o 327 é um ponto. Está livre a velocidade. E 325, decolagem autorizada da 10, vento é de proa, 89. Decolagem de pista 10, boa, 9985. Vou coordenar, só um minuto. Juliette Serra, voe na proa da rotatória e chame a torre 1186. Proa da rotatória 186, chamará a Juliette Serra. Alô, 09, condições de efetuar o backtrack, agilizar seu táxi até a taxa Iorca. Indicação, chegada bom, fideça e mantenha o nível de voo 050. Boa tarde do papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu. Serra, qual tipo de aeronave? É um Romeo Victor 10, está com proa da rotatória. Gente, vai seguir um Charlie 150, ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17, o Zulu Juliette Serra. Gente, Zulu Juliette Serra. Voou no 925, decolado ao 09, e chame o controle 1935. Controle 1935, voo no 925. Boa semana. Controle Salvador, gol 9925 decolado, vai cruzando no 1800 pés. Contato radar, subo para nível de voo 360, sai da árvore. Árvore eleva subindo para 360, gol 9925. Interceptar novamente a final da 17 para separação com o tráfego aí na final da 17. É o Bravo Kilo Luiz que é um César 150. E esse tá de jogo mesmo, vai aguardar na rotatória aguardando autorização para o final. Bravo Kilo Luiz que é avistado, livre pouso na 17, o vento é 1100 graus, 09 nós. Bravo Kilo Luiz. Pulseira 2704 Salvador. O plano modificado aos 10. Desça agora para o 090. É, instrumento já está a 63 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar terminado. Recife agora corrigiu. Corrigiu. Aracaju agora frequência 1203. Pulseira 2704. Um ótimo voo. Mike Alfa, torre 1-1-8-6-12. Mike Alfa, boa tarde. Qual a intenção de pouso? Na 1-7 ou na 1-0? Ok, o Mike, o Golf Mike Alfa, continue mantendo 1000 pés. O senhor vai ingressar no circuito da 17 pela direita, pela esquerda, fazer uma base pela esquerda no circuito padrão. O senhor número 3 para o pouso, temos tráfego já na final da 17. Golf Mike Alfa, o senhor está ligado para o número 2 para o final do 17. Zulu, Juliette Serra, posição? Final com 5 milhas da 1-7, 3-5. Mike Alfa, não tem intenção? Hoje na 1-7 tem o tráfego à vista da final da 1-7, ó. Ok, então, completando a curva à esquerda, temos um tráfego a sua direita na final da onda 7, mantenha a perna do vento, a presente proa, e aguarde a base. Golf Mike Alfa, tem o braço ali, aguarda. Bravo, Kilo Whisky. No solo ao zona 6, estiver na próxima esquerda, tá aqui, quer ver, 4 centímetros, aguardando o braço. Sem graça. Tá no corredor fazendo espera visuais. Mantenha a chegada Bonf, desça para 2000 pés agora. Está autorizado, LS, aposto localizador. Na Bonf 2000, LS, localizador, importante, é 145. Zulung, né, já está 3 milhas da final, vai até então 360 para aguardar. Não, negativo, está livre o pouso. Zulung, já está 90 graus, uma 3 mais. CS-35, final de 2 milhas, Zulung, né, já. O Golf Mike Alpha, ainda mantém a presente proa e aguarde aí a final da onda 7. Alpha, aguardar. Aguarde transferência. Mike Alpha não copiou, senhor, tá? Pode tirar a base. Ah, firme. Mike Alpha, decepção da final da 1-7. A transmissão por vez fica bem longa. Ok, como recebe agora a torre? Vamos por 5 agora. Gente. Via de Serra, o Pátria é o 05. Zulu, Julia de Serra, no solo ao zona 6, ao Pátria 5. Quer confirmar a matrícula do tráfego que chamou Salvador? Um tráfego da pousa aí na 17, ok? Aguarde só mais um instante. Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Papa Romeo Juliette Vitor Fox. Está autorizado Fortaleza no nível 450. Acione o código 5104 da presente voe direto Paulo Afonso. Dos 5, chama o centro Recife. Frequência 1260 ao TN 1288. 260-288, vou na 985. Boa semana, senhor. Bom trabalho. Obrigado. Um cachorro que foi reportado aí pela última aeronave está na taxa de papá, ok? Bravo, que Luiz, já vista o cachorro aí na taxa de papá, senhor, certo? Chame o centro Recife, frequência 1260 ao TN 288. 260-288. 45, cliente, autorizado a alinhar e décimo lá, 10, o vento a 90 graus, 10. O Golf Mike Alpha, seu solo aos 18, o próximo foi reportado, ok? Bravo, que Luiz, está a receber lá a pista no sete, até o rádio 4. Rádio 601. Oxenei 143, complete LS, chamando a torre 1-1-8-6-12, bom pouso. Da rolagem da 1-0, aguarde pista livre e o ajuste 1-0 no 1. Ok, obrigado aí pela informação, a gente já avistou também, ok? E 0, chamando o centro Recife na frequência 125.45. Alternando 126.85. Então, boa tarde, morro. É 85 a secundária. Boa noite. Massareto 2231. Mantenha o ponto de espera. Livre, autorizado o pouso, o vento é 90 graus, 109. Decolado aos 2 anos, 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho a todos, eu tenho 1345. Quente, Bravo Felipe, bom descarregue. Doutora, o 1345, transfere. Visando 45, contato radar, se manter nível de voo 380, voe Dael. 380 Dael, 3145 graças. Passaredo 223, o pouso do Airbus, final da 1-0, e após estar autorizado a linha e manter a 1-0, passaredo 2231. Complete LS, chame a torre 1-1-8-6-12, vamos pro... 2-6-6-0. Boa noite, 6-0-1, estabilizado. Boa noite, estou no 6-0-1, aguarde pista livre, o ajuste é 1-0-9. No 4-3, no solo aos 2-3, libera a direita, o solo 1-2-1, decimal 1. Começo 223, 1 livre, a decolagem da 10, o vento é 90 graus, 10 nós. Pista no zero livre, autorizado pouso, vento 90 graus, no zero norte. Pouso 601. Paredo 2231. Colado aos 24, chama o controle 1935. Controle 1935, boa. Controle Salvador, boa, passaria 2231. Boa, passaria 2231, contato radar, vou para nível de voo 340, saída Momo. 340, saída Momo, 2231. Sobre conduzir o 77 approaching India. Conduzir o 77, clear taxi via India. India, report on loading points runway 10. Clear India, loading point runway 10, conduzir o system. No 601, no solo aos 26, liberando a direita, achando o solo 12, nono decimal 1. 21, 1, 6, 0. Zero 77, are you ready to departure? Negative, we need 3 or 4 minutes. Okay, report when ready. We do come to something. I come to 077, please confirm first cleared altitude. Say again? The first cleared level of cleared altitude on our departure. 4,000. 4,000, call it come to 077, and we call you ready.